Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. Ai, ai, preparem seus ouvidos para muita reclamação mimimi que a gente vai fazer. A gente tá aqui pra causar, se não é pra causar, a gente não sai nem de casa. Então é isso mesmo. Porque essa é uma playlist que a gente vai disseminar o rage, o ódio, a nossa raiva de alguns animes que a gente acha que a opening e a ending são melhores do que o anime. A gente gosta das músicas, mas o anime tem problemas. Vai ter alguns animes que a gente acha que podiam ser melhores, mas até que são ok. Mas tem aqueles animes que a gente, assim, a existência deles nos ofende profundamente. Vocês vão ver ao longo disso o quanto que certos animes não deveriam existir, certos animes são ruins demais, as músicas são boas demais pro anime que elas estão ligadas. Isso é uma bosta, mas tudo bem. Ai, ai. Bom, mas então, essa playlist, ela abriu com uma música de um anime clássico, um clássico pra gente xingar, porque tem muita gente que não gosta, e a música tá tocando aí no fundo. Qual é a música, Adri? Uninstall, de Chiaki Ishikawa, que é a abertura de Bokurano. Bokurano é um anime que eu queria ter gostado. Eu queria do fundo do meu coração ter gostado dele. Porque assim, o plot dele tem potencial. É um anime que tinha muito potencial. Poderia ser uma experiência muito foda. Mas foi aquele flop que a gente conhece, né? Foi aquilo que vocês já viram. Mas a abertura dele, pelo menos, ela se sustenta por si. A gente pode ignorar do anime do qual ela veio, porque eu considero Uninstall uma das openings de anime mais bonitas que eu já ouvi. Uma das letras mais da hora, uma das letras mais bonitas mesmo, sabe? Eu gosto muito, muito, muito de Uninstall. E me frustra muito ela vir com um anime tão tanto faz quanto é Bokurano. Eu fico muito triste com isso. Muito triste. Pior que você não é a única que pensa assim, não, Dri. Porque um monte de gente eu já vi que não gosta do Bokurano e adora a música do anime. É um caso clássico de potencial desperdiçado. Não é o mesmo que é o próximo, o próximo título que a gente vai falar. Porque esse, assim, realmente não tinha potencial nenhum pra desperdiçar nessa merda. O anime é uma bosta como um todo. Mas eu vou segurar meu rage porque quem vai falar é o Seiji, não sou eu. É, a Dri está falando do anime o Busou Rankin. Puta que pariu, eu tenho ódio desse anime que vocês não têm medida. É sério. A gente gravou um podcast alguns anos atrás de Todo Mundo Gosta Menos Eu sobre animes. Eu dediquei um bloco inteiro quase a Busou Rankin porque é esse o meu nível de desprezo por essa merda. Por que desprezo? Deixa eu explicar meu lado. Por que desprezo? Eu conheci Busou Rankin um pouco depois de ter terminado Full Metal Alchemist. Já sei por onde. Foi pelo Alchemist Project, exato. Exatamente. Eu também. Tava procurando um anime de alquimia, cara. Exatamente. E assim, eu tinha acabado de terminar Full Metal Alchemist, eu tava órfã de Full Metal Alchemist, porque como vocês muito bem sabem, é o meu anime favorito da vida. Aí terminou o anime, aí na época, o Alchemist Project, ele começou a se dedicar a lançar outros animes que falassem de alquimia. Busou Rankin estava na lista. Aí eu fui assistir, pensando assim, ah, legal, um anime de alquimia e tudo mais. Véi. Véi, eu não tenho como descrever a minha decepção quando eu vi um anime genérico, com lutas genéricas, com um personagem que dá vontade de morrer só de ver ele, com uma abertura muito boa. Você se engana com ele durante a abertura, porque a abertura de fato parece muito legal. Só que aí você vai ver que é um caso clássico de promessas vazias, sabe? E eu nunca vou perdoar a existência desse anime nesse mundo. Não vou. É esse nível de ódio e de desprezo que eu tenho. Inclusive, algumas pessoas acharam, ah, mas é exagerado, o anime não é tão ruim assim. É tão ruim assim. Mas eu vou parar, porque quem devia falar dessa parte era o Seiji. Desculpa. Meu coração tem muito ódio por ele. É, o único personagem mais interessante é o Homem Borboleta lá, mas só isso também, né? O Papillion foi a única coisa que salvou. Se saísse um anime só sobre o Papillion, eu acho que eu até curtiria, mas nossa, aquele final, cara. Que porra foi aquele final? E assim, pra piorar, meio que fui obrigada a assistir ele inteiro pelo seguinte. Ele tava sendo exibido no grupo de anime da minha faculdade. Então, assim, como eu já tava assistindo outras coisas mais legais na época, ele tava sendo exibido no mesmo dia, eu acabei assistindo ele inteiro. Mas foi bom que, assim, eu posso xingar ele com uma certa propriedade, né? Mas tudo bem. Não tive nem o gosto de dropar essa porra. Ok, ok. Então, escutem aí uma abertura que é bem legal, bem agitada, Makanatikai, cantada por Yoshiki Fukuyama, opening do Busou Rankin. Tá, galera? Escutem aí. Yeah. próxima, ela também tem a ver com esse grupo que eu falei. Também é uma decepção. E também é uma música muito boa. Estamos falando de Raison d'être. Olha só, eu gastei o meu francês que não existe, né? Raison d'être, do Nightmare. A mesma banda que fez a abertura de Death Note. Que é a abertura de Claymore. Claymore é um anime meio controverso. Se a gente estiver falando de animes bomba com aberturas boas, né? Eu conheço muitas pessoas que amaram o anime. Eu conheço gente que gostou de verdade do anime. Tem gente que leu o mangá e achou o anime muito ruim em relação ao mangá. Eu só achei ele chatésimo. Achei parado, achei o traço feio, achei os personagens chatos, eu achei porre. Mas assim, eu até fiquei um pouco curiosa pelo mangá, mas eu desanimei. E se o anime foi feito pra ser propaganda do mangá, comigo não funcionou, porque não tem interesse nenhum. Ah, eu até acho legal o Claymore, mas ele não é... Na verdade, ele é melhor no mangá, né? O Claymore, do que no anime. Talvez porque ele não pega toda a parte mais sombria, mais violenta que deveria ter no Claymore. Tem, mas não é tanto assim. O Claymore eu acompanhei faz bastante tempo, já parei faz tempo de ver, então não sei como é que tá o clima, não sei como ficou, não faço ideia. E no anime o final é inventado também, né? O final é inventado do clima. É, o final do anime também é uma vergonha, cara. Inventaram um negócio. É outro que eu assisti até o final, mas assim, o final dá vergonha, de verdade. Soluções tiradas da bunda e foi isso, sabe? Então assim, é um anime que também é um caso de potencial desperdiçado. Podia ter sido muito melhor. Mas, enfim, a abertura é excelente. Quem já conhece o Nightmare de outros animes ou por ter escutado o trabalho deles vai saber que assim, a música tem muito a assinatura deles, é muito boa. Tem a ver com o anime, inclusive, é uma abertura que se encaixou bem no anime, assim, não ficou deslocada, mas acabou ficando melhor que o anime de qualquer forma, e foi isso, sabe? Mas é o que nós temos pra hoje, infelizmente. Então, com vocês, Raison d'être, não sei de novo se fala assim, do Nightmare, abertura de Claymore, escutem aí. Thank you. próximo anime é um anime que eu prefiro o mangá. O anime tem muitas falhas que eu não curti, mas é porque como eu gosto do mangá, eu fiquei assim na comparação, mas que ele tem uma música de abertura que é muito viciante pra mim, eu adoro. O anime é o Samurai Deeper Kyo, e a música de abertura dele, o Aoi no Hekken, cantada por Pipeline Project com Yuiko Tsubokura. Samurai Deeper Kyo, ele é um anime assim de samurai, samurai clássico, na época ainda, época Meiji, por aí, antes disso na verdade, né? Tem um personagem, um protagonista que ele chama Mibu Kyoshiro, e ele tem um inimigo chamado Onime no Kyo. E de repente na história você vai ver que na verdade eles acabam sendo a mesma pessoa, personalidades diferentes. Não, isso é logo no começo, né? Logo no começo. Só que assim, você olha na história, tem umas coisas sombrias do cara, porque na verdade o cara é o bonzinho e o outro é o vilão, mas quem se destaca na história toda é mais esse vilão que fica praticamente a história toda. Aí você tá vendo o primeiro episódio e de repente tá os dois batalhando num lugar cheio de samurais, aí aparece um meteoro gigante e funde os dois num corpo só. Assim, what? Meu Deus, como? E de repente no anime você vê um monte de monstros gigantes aparecendo e tentando matar os dois ali. Pera aí. Que? Pera, tem alguma coisa estranha. Não era tão assim, né? Aí de repente na história vai aparecendo todo mundo com armas místicas e tal, tentando derrotar os grande vilão ali que quer controlar o mundo. Virou Cavaleiros do Zodíaco, isso aí. É, e o cara ainda quer tentar ligar o mundo antigo com o mundo moderno, assim, pera aí, tá algo estranho. Devia ficar só no passado essa história toda. Assim, no final ficou uma porcaria que eu não gostei, mudou muita coisa que eu não gostei, um monte de monstros gigantes que iam aparecendo toda hora. Era exatamente assim que eu me lembrava no mangá. O anime tem essa música muito legal. Eu já joguei um jogo de videogame de tão viciado que eu gostava, mas ainda assim, deixa pra lá, né? É, o anime é aquela decepção. Se você gosta de ver essas histórias de monstros e o pessoal lutando e tal, até com um character design até que legal, até ok. Mas de resto, se você for avaliar ele seriamente, esquece. Uma porcaria, fica longe desse negócio. Fica no mangá, Eu fico pensando como é que o autor do mangá não se sentiu vendo o que fizeram com a obra dele, cara. Ele deve ter ficado muito puto. Pois é. Eu ficaria, pelo menos. Eu nem vi quem era o estúdio aqui. Ah, estúdio Jin. Ai, ai, vamos fazer o quê? Ah, tá explicado. Tem uns animes que eu gosto, tem outros que eu não gosto dele. Esse é o que eu não gosto. Mas enfim, então, fique aí, né, com a abertura, que eu acho bem legal. A Aoi no Hekken da Pipeline Project, com a Yuiko Tsubokura. Opening desse anime horrendo, estranho, Samurai Deeper Kyo. Escutem aí. é um clássico quando nós falamos de aberturas boas e animes lixo. DMC, da banda Rangran, a abertura do anime de Devil May Cry. Como boa parte dos animes de adaptação de jogos, a gente já não espera que vá ser aquela obra-prima, né? Só que esse conseguiu o prêmio, cara. Esse conseguiu a coroa de adaptação mais sem pé nem cabeça, mais podre, mais mal feita dos últimos anos, pelo menos. E assim, a franquia Devil May Cry, a gente não precisa nem falar muito dela, porque ela fala por cima. É uma das franquias mais amadas de jogos, assim, pra quem gosta do gênero, pra quem curte esse tipo de jogo. Certamente já jogou, certamente gosta, ou já gostou em algum momento da vida. Só que o anime, obviamente, não fez justiça. E assim, nem se a gente fosse considerar o anime separado do jogo, o anime não faz sentido. Não sei por que acharam que aquela porra daquele anime era uma boa ideia. Mas a abertura dele é muito boa. Conseguiu fazer uma música instrumental que, de fato, faz justiça à história. Porque também foi só a música que fez justiça à história, né? Os jogos. A história dos jogos, pelo menos. Então, assim, é... sempre que a gente fala de aberturas boas de animes ruins, a gente lembra de Devil May Cry, a gente lembra de DMC. Você assistiu? Você tem alguma coisa pra dizer dessa pérola? Infelizmente, eu vi este anime. Infelizmente. Infelizmente. Eu não gosto do protagonista, eu não gosto da história com esse anime. Putz, não tem nada de bom nesse anime. Não tem nada, eu acho. É, e assim, pra quem jogou o anime, é um insulto, né? Olha que eu nem joguei ainda, pior de tudo. E pra quem não jogou, o anime é ruim. Pra quem jogou, o anime é uma afronta. Então, assim, vocês podem imaginar como as pessoas se sentem em relação a essa merda, né? Mas a música ainda é digna de nota e de vez em quando a gente escuta ela completamente fora de contexto. As pessoas fazem questão de colocar a música e fazer de conta que ela veio do céu, mas não mencionam o anime de onde ela veio, que eu acho uma postura justa. Mas tudo bem. Então com vocês, DMC de Rangran, abertura de Devil May Cry, escutem aí. próximo anime é o anime que eu falo que eu fiquei na dúvida se eu deixo ele ou não nessa playlist. Porque, assim, ele é tosco, tá? Tosco na questão de que ele não faz sentido em uma coisa. Ele faz um pouco de pose e ele tem um elemento etch também. Então não dá pra levar a sério algumas coisas dele. Mas eu gosto muito da música de abertura, porque ela é bem calminha, bem tranquila. O anime que eu tô falando é do Greneda. Greneda é um anime, assim, que passou lá em 2004. Ele tem aquele estilo, então é um anime um pouco mais velho e tal. Ele é um anime que tem uma mistura de pessoas com armas e samurais também, né? Samurais e pistoleiros lutando lado a lado, né? Contra um inimigo, assim, em comum. E tem a protagonista. A protagonista, né, que ela é uma grande atiradora, né? Junto com o co-protagonista, que é o samurai, os dois lutando lado a lado, né? Ela é ótima, assim, na pontaria dela. Só que ela é um pouco estranha, porque, ó, vou descrever como ela luta. Vamos lá, Dri. Você vai me xingar. Vamos lá. Ela tem uma arma, uma pistola que tem o tambor, né? O tambor cabe 6 balas. Certo. Atirou todos, ela tem que tirar todas as balas, né, do tambor e recarregar, beleza? Ok. Como ela faz, então, ela levanta o tambor. E aí ela derruba todas as 6 balas de uma vez. Tá. Aí como ela faz pra carregar? Um pistoleiro normal botaria uma por uma, né? Ou teria um outro tambor. Certo. Tambor reserva, com as balas e carregava. Assim, se fosse aquelas armas de pente, teria outro, mas não sei se dá pra... Não, é antigo do tambor mesmo. Ou pegaria um lugar, um suporte no bolso e botaria e encaixaria 6 balas de uma vez. O que ela faz? Ela usa uma espécie de decote na roupa dela. Ela chacoalha, pula, 6 balas saem simultaneamente ali no espaço do decote. E ela faz um movimento rápido que as 6 balas entram dentro do tambor. Olha que rápido. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, sério. Eu falei sem me xingar. Não tô te xingando. O pior é que, assim, tem tudo a ver com a próxima música, mas vamos segurar, esse sentimento. É assim, então, tirando essa parte que é escrota, tosca pra caramba, mas no mangá é assim também, é tosco, escroto pra caramba. Tem uma outra parte que eu gosto até da ação, mas é muito bizarro você ver, né? Ela lutando sério, tá, e de repente acabou as balas e vai recarregando as balas. As outras adversárias também fazem a mesma coisa, é assim, what the fuck? Meu Deus do céu. É um anime, então, que eu não vou recomendar tanto, assim, pra quem não gosta dessa coisa assim, né? O Eti, não dá pra recomendar, se você vai se sentir achado tosco pra caramba. Agora, se você gosta, vá por sua conta e risco. Mas eu... Lamento pelo seu mau gosto. Mas eu adoro essa música de abertura. A Kohaku da Mikuni Shimokawa. Que é uma música muito levinha, muito agradável de ser escutado. Em comparação, quando você vai ver um anime, você tem um choque. What? Porra? Fazer o quê? Ah, tá. É, né? O famoso atá, né? Mas então é isso. A Kohaku da Mikuni Shimokawa, opening do Greneda, tá? Escutem aí. próxima música também envolve balas e peitos, de certa forma. De um anime que eu, honestamente, não sei por que eu me forcei a assistir até onde eu assisti. Estamos falando de High School of the Dead, música do anime de mesmo nome, cantada pela Kishida Kyodan and Yakiboshi Rocket. Véi, eu tenho uma relação de frustração e de ódio com esse anime. Por quê? Porque assim, eu assisti meio que sabendo do que eu deveria esperar dele. Então a culpa meio que foi minha. Até aí, ok. A gente assiste animes ruins o tempo todo, né? Quando você gosta de anime, é um risco que você corre. Mas a partir do momento em que tem uma cena em que os peitos de uma personagem conseguem esquivar de uma bala que acabou de ser disparada, aí você pensa que eles têm que estar se mexendo a pelo menos 100 km por hora, você desiste da vida. Sinceramente, esse anime é desnecessário. O estilo de animação dele é muito feio. Eu acho o traço dele muito feio. Não tem nada de história. Os personagens são 2D completamente, sabe? Tipo, personalidade 2D. Não tem nada que salve essa merda. A única coisa que tem, assim, se você gosta da ideia de menininhas colegiais lutando contra zumbis usando decotes gigantes ou só vestindo um avental, ok, tweet it on, se divirta, sei lá. Mas esse anime é indefensável, na minha humilde opinião. Mas a música é muito boa. A música é realmente muito legal. Acho que foi a música que me convenceu a assistir tanto. Eu acho que depois desse episódio dos peitos eu falei, não dá mais. Mas eu assisti até que avancei bastante na história, ou na falta dela. O High School of the Dead, eu falo assim, que ele foi feito com uma fórmula pra fazer sucesso pro público específico dele. Tem peitos, tem armas e tem zumbis. Otaku punheteiro. Você quer o quê? Você quer história nesse negócio? Esquece. É, o pior é que assim, se você assistiu o primeiro episódio, ele meio que se vende como uma coisa, assim, você até pode ver um arremedo de história no começo, né? Naquele primeiro episódio. Você pensa assim, putz, legal, pode ter um certo potencial, mas a coisa vai ladeira abaixo muito rápido. Gente, não tem história. O mangaka não deve ter tido história também pra fazer. Cara, eu não sei como, pra onde ia essa história. De jeito nenhum. Ele só tem uma apelação, assim, a fórmula pronta pra ganhar dinheiro. É, e fez. Peitos, armas e zumbis. Pronto. Dane-se a história. Dane-se os personagens também. Ai, cara. O único personagem que eu gostava era daquele gordinho que fez aquela arma com arma de prego. Eu gostava dele. Eu achava ele legal. Mas só também. É, mais ou menos também. Mais ou menos. É, assim, ele também era um estereótipo escroto que a gente já tá de saco cheio desses animes, mas ele ainda era mais gostável do que aquele inútil daquele protagonista. De personagem clássico padrão, né? Se tivesse substituído ele por um modelo de papelão, ia dar na mesma, cara. Também acho. Na mesma. Puta, anime ruim. Mas, enfim, é isso. Esse anime é um flop. Eu sei que tem uma galera grande que gosta dele, inclusive, que já tentaram, inclusive, me convencer que ele não é só peitos. Não é só peitos? Como não é só peitos? Ah, então, eles conseguiram, claro. Eu tô super convencida disso, só que não. Porra! Mas, enfim, tem os seus fãs, né? Eu lamento por eles, mas deixa pra lá. Então, com vocês, High School of the Dead, de Kishida Kyodan and Yakiboshi Rockets, abertura de High School of the Dead, e escutem aí. próximo anime é um outro anime que eu realmente eu não gosto. Um monte de gente também não gosta. Um monte de elemento que ele não é legal não, viu? Na boa, é o Hellsing. Eu achei o Hellsing tão ok. Eu prefiro o OVA do Hellsing. É porque quando você faz a comparação do anime com o mangá, você fala assim, que porcaria, que merda esse aqui. É assim que devia ter feito o que tá no OVA. É isso que tem que ser feito o Hellsing, daquele jeito. Mais sombrio, mais violento, com uma história bem mais aprofundada, bem mais feita. Tem coisas que não dá. O Hellsing tá longe de ser, é que eu também não li o mangá antes. Então, assim, eu lembro que quando eu assisti o Hellsing, eu achei ele ok. Não achei a segunda vinda de Cristo, não achei a coisa mais genial de todos os tempos, mas eu achei ele ok. Assim, não seria um anime que eu reveria 58 vezes, mas nada demais. Só que, claro, que os OVAs, eles mostraram como, de fato, a história deveria ser. Então, eu acho que o que torna ele pior é justamente ele ser ruim por comparação. Coisas que o que deixou ele ruim de verdade foi o fato de ter saído o OVA, que adaptou a história como ela deveria ter sido adaptada. Mas eu acho que o Hellsing por si, se você ignorar mangá, se você ignorar o resto, ele não é o pior anime de todos os tempos. Tem piores nessa lista, inclusive. Não, não é. Não tem é. Bem piores nessa lista. Os próximos, é. Os próximos. A coisa tá indo ladeira abaixo, né? Mas tudo bem. Bom, mas então, Logos na Keyword, de Yasushi Ishii, a opening do Hellsing. Escutem aí. Thank you. música gerou uma certa polêmica aqui. Eu não tô plenamente de acordo com ela estar aqui, mas tudo bem. Mas eu entendi o ponto de ela estar aqui. Estamos falando de Kazemachi Jet, da Maya Sakamoto, ending da segunda temporada de Tsubasa Chronicles. Então, eu não acho que Tsubasa Chronicles tenha sido um anime tão ruim assim. Claro, mal adaptado, teve aquele final ofensivo, né? Tipo, eles poderiam ter terminado a história de um jeito, pelo menos dado um fechamento, mas não, eles fizeram a, sabe? Fizeram a coisa mais bosta que eles podiam ter feito na vida. Mas eu achei que, assim, já vi coisas piores. Inclusive, nessa lista, coisas das quais a gente já falou, eu colocaria, assim, como infinitamente piores que Tsubasa Chronicles. Mas, claro que tem seus problemas, claro que tem seus fillers, claro que tem os seus buracos de plot, né? Então, assim, não tô defendendo tanto assim também. Que me deixa muito triste, porque Tsubasa Chronicles tem uma das trilhas sonoras de anime mais lindas de todas. Eu amo a trilha de Tsubasa Chronicles do fundo do meu coração, toda ela. Pra mim, o Tsubasa Chronicles é o problema, assim, a primeira temporada, ele até é ok. O problema é a segunda temporada. Metade disso é filler. Filler que você joga no lixo, ignora, sabe? O negócio do Tsubasa, ele não deveria ter sido feito para aquele estúdio, naquele horário... Daquela forma. Você deixa toda a trilha sonora e refaz o Tsubasa. Pelo amor de Deus, só alguém faça isso direito. Que não dá, não dá. O jeito que ele foi para um público que achava que é um público mais infantil e na verdade é um público um pouco mais velho. Porra, tem coisas mais fortes de mortes, de discussões, de filosofias. Tsubasa não é uma coisa levinha da Clamp. Não é Sakura, não é, né? Gente. Do... Não é Sakura Cardcaptors. Não é Sakura, por exemplo. E mesmo Sakura tendo algumas discussões também mais maduras, né? Mas não tá no mesmo nível pra público, né? Gente, Tsubasa, então ele não deveria ter sido feito naquela forma que deveria ter sido feito. Não dá, não gosto do Tsubasa. A primeira é assistível, é tragável. Mas a segunda, esquece. Os ovos do Tsubasa são muito bons. Puta, mudou o estúdio, mudou o foco. Ficou muito bom os ovos pra disso. Então, não dá. Eu não consigo gostar desse Tsubasa, não. Não dá, não dá. E olha que eu sou fã da Clamp, pior de tudo. Por isso que eu não gosto desse Tsubasa. Mas eu adoro as músicas. Fazer o quê? Então, com vocês, Kazemachi Jet, da Maya Sakamoto, ending da segunda temporada de Tsubasa Chronicles. Escutem aí. ついてない君はまだ 近づいてない 君がまだ oh。世界さえ変える力が愛にはあるってこと。 E o próximo anime, do céu. Você consegue ver a fé da pessoa indo embora na voz dela, né? Vamos lá, ouvintes vão concordar com a gente. Vamos lá. Ladeira abaixo agora. O anime que eu vou falar, tocar a música de ending, embora eu também goste da música de opening deste anime. A ending é um super special da Seira Kagami e a música adaptação do Chaos Head. Gente, esse Chaos Head é uma bomba. É uma porcaria. A história é confusa pra caramba. Ele corre lá na reta final. E o final que pra mim não faz sentido, um monte de coisa. Não entendi nada. De repente tinha um rio subterrâneo com todas as garotas com espada ali. Que porra é essa que tá acontecendo que eu me perdi? O que aconteceu nessa história toda? Alguém me explica. E olha que eu nem joguei o Chaos Head, então putz, eu nem consigo fazer a comparação. Só o anime só já é uma porcaria. Dizem que o jogo é legal até. E o pior é que o anime, ele não começa tão ruim assim, né? Eu não assisti ele inteiro. Eu acho que eu parei de assistir quando ele ainda tava ok, porque eu não lembro de ter sentido esse ódio tanto, todo esse ódio, mas eu super acredito quando falam que é essa bosta, porque, tipo, é um consenso, cara, eu não conheço uma pessoa nesse mundo que goste de Chaos Head, entendeu? Eu acho que ele misturou várias rotas ali numa só, ficou uma coisa bizarra, confusa, e ainda fizeram a continuação, o Chaos Child, uma continuação meio que indireta, né? Nossa! E o primeiro episódio, o episódio zero, é a recontagem do Chaos Head, pra tentar relembrar, cara, e não salva, na minha opinião, não salva, e o Chaos Child é pior ainda, que eu me perdi todo naquele anime também, viu? Mas assim, Chaos Head, ele tem um monte de música legal, mas o anime é intragável. Putz. Triste. Gente, eu gosto da opening, e eu gosto muito dessa música de ending, a super special da Seira Kagami. Eu gosto da voz dela, eu gosto do timbre, da melodia e tal. Eu sempre deixo ela tocando na minha música aqui pra escutar. Putz, mas o anime não dá. Não curto. Esse anime ponto e vírgula aqui, cara, foi um desastre. Aí que bom que pelo menos está em Gate não foi pelo mesmo caminho, né? Acho que é um dos poucos que se salva desses de que tem ponto e vírgula. Steins Gate, Robotic Notes... Eu sei que o Steins Gate ficou bem daorinha, pelo que falam. Não assisti ele ainda, devia ter visto mais. O Steins Gate é bom. Ele é bom. Mas os demais... Tchau, calcete. Gente, é aquilo. Se você vai adaptar um anime de visual novel, não tenta misturar todas as rotas do mesmo balaio, porque a chance disso dar bosta é de 120%, certo? Isso, inclusive, é um problema de vários animes, que tem muito anime que adapta visual novel e a gente sabe que isso nunca termina bem. Ou quase nunca termina bem, né? A grande maioria não termina bem. Vide próxima música, mas segue o baile. Bom, mas então, super special da Seira Kagami, a ending do Chaos Head. Escutem aí. You're always super special, that's why you are here with me. Agora esse. O que dizer dessa bomba em forma de anime? É um anime que não existe. É um anime que as pessoas abominam tanto que, assim, a fanbase coletivamente decidiu apagar ele. Ele não existe. Mas esse anime? Que anime? Não existe esse anime. Você tá louco? Então, as pessoas vivem na negação. Então, assim, a gente vai suspender a negação por alguns minutos. Até porque, de vez em quando, falar mal das coisas faz bem. A música é The Sacred Moon, de Toshiyuki Omori. Abertura de Tsukihime. Aquele anime que todo mundo quer fazer de conta que não existe. Mano, foi mais um que eu assisti com o meu grupo e eu assisti até o último episódio, assim, chorando lágrimas de sangue, porque é um negócio tão fudidamente ruim, tão mal feito, tão sem pé nem cabeça. E assim, é um desrespeito, porque até onde eu sei, a visual novel de onde ele veio é muito boa. Poxa, é Type Moon, gente. A Type Moon não é de entregar coisa tão bosta nesse nível, mas o anime é um outro nível. O que eu achei mais legal foi que, assim, esses dias, já faz um tempo, eu tava fazendo daqueles testezinhos babaquinhos de adivinha o anime e tudo mais, pelo nome do protagonista, e apareceu. Não acertei vários deles. Aí no final mostra as respostas que você deixou em branco. Aí numa delas tava perguntando o nome dos personagens principais desse e em vermelho: There is no Tsukihime anime. Eu conheço esse quiz. Já vi. Cara, eu não culpo a pessoa. Eu honestamente não culpo a pessoa. Seiji, por favor. Eu tô sentindo o ódio crescer dentro de mim. Fala um pouco mais você. Olha só, por exemplo, eu não sou exatamente o mais fanático de Type Moons. Eu nunca joguei nenhum jogo da Type Moon. Mas esse anime, ele é um desastre, gente. Não dá. Cara, personagens tão sem graça. Personagem sem sal. Tudo preguiçoso demais, né? É, mal feito também. Tudo muito preguiçoso. Nossa. Uma animação preguiçosa. Sequências que poderiam ter sido muito bonitas, extremamente preguiçosas. Cara, sério, esse anime foi o flop mais supremo que eu já vi na minha vida. E assim, eu não sei nem se é o pior anime de todos os tempos. Não, de todos não. É, então, pra um anime conquistar esse título precisa ser muito ruim. Mas esse é um que, assim, eu também não conheço uma pessoa sequer que tenha gostado do anime em si. Isso da galera que nunca jogou o jogo. Eu imagino que pra quem jogou, chora a menção dessa merda existir. Mas a música é boa. A música é muito boa. É uma música que definitivamente merece estar num anime melhor, né? Então, com vocês, The Sacred Moon, de Toshiyuki Omori, abertura de Tsukihime, escutem aí. Thank you. E pra fechar esta playlist, vamos falar de outra grande bomba. Eu não conheço uma pessoa que realmente gosta deste anime. E se gosta, tem um gosto estranho, na minha opinião, viu? Sinceramente. O anime é o Ragnarok The Animation. Ah, tem músicas legais, a opening e a ending. Eu gosto da opening e da ending. Mas o anime não dá também. É muito jogado, é muito acelerado. Ele é a animação do inspirado do jogo Ragnarok, né? Então tem elementos, né, do MMORPG, pessoas subindo de classe, de nível. Tem um personagem que é um espadachim, tem a outra que é uma... A healer. É, a healer. Obviamente é. A menininha ia ter que ser a porra da healer, né? A healer e tal. Eu espero o dia que vai ter um anime de MMORPG que a mina vai ser um tanque fudidão. Nunca acontece. É, e então, tem esse casal. Eu lembro que tinha outros personagens, tinha uma que carregava a bagagem de todo mundo, tem magos e tal, e você vê que um monte de personagem acaba subindo de nível muito rapidamente, de uma hora pra outra. Como assim? História que não faz sentido em alguns momentos, o final com Deus Ex Machina lá, cara, inventado pra caramba, pra salvar o protagonista, que eu não curti. Dava pra fazer algo bem melhor do Ragnarok, e olha que esse anime ele tem, o quê? Uns 26 episódios também, então, dava tempo pra fazer algumas coisas, mas ele só apresenta personagens, joga, aumenta de nível desesperadamente. E aí, você não constrói o personagem, eles são muito rasos, na minha opinião. Você ignora algum monte de coisa, coisas que não fazem sentido. Não gosto desse anime, não gosto realmente. Não tem muitos animes que são baseados em jogos de RPG. E esse daí, puta, joga no lixo um monte de adaptações, cara. Putz, não dá. Consegue ser o pior de um gênero que já não preza por ter animes exatamente geniais, né? Adaptados de jogos de MMORPGs. Aí não ajuda, cara. Ou inspirados em MMORPG, tipo... Tipo, a temática do MMORPG. Porra, ele pode até seguir as regras do MMORPG, mas ele escancara com as regras também. Triste. Não dá. A healer virando uma super healer lá, não dá, cara. Gente, em poucas horas. É sério. Obviamente a pessoa nunca jogou um MMO na vida, né? Então. Ah, não dá, não dá. Uma pena. Segue o baile, eu gosto, né, da música, né? Bom, mas então vamos terminar nossa playlist cheia de rage, cheia de raiva, cheia de faniquito da nossa parte. E vamos ver se tem um monte de ouvinte que também vai ter esses faniquitos ou não. Vão xingar a gente. Vocês gostam desses animes, gente? Olha, geralmente eu respeito o gosto diferente das pessoas, mas na moral, se vocês virarem pra gente e falarem que qualquer anime dessa lista é o favorito de vocês, eu vou achar do fundo do meu coração que você tem probleminhas, tá? Só dizendo. Mas enfim, eu tô aqui pra respeitar todos, então segue a vida. Pois é. Então tá, né? E manda mais sugestão também de animes que vocês gostam das músicas de openings e endings, mas não gostam do anime, cara. Então é isso. Vamos terminar nossa playlist e fique aí então com essa música, a live da Maimi Yamasaki, a ending do Ragnarok The Animation. Tá bom, galera? Valeu! É isso, galera. Beijos, tchau, tchau. Obrigado e escutem aí.